fecheiro 18. Ela ia apertando mãos sem parar, encostando-se ao mesmo tempo ao vermelhusco Mr. Lonigan, que assegurava com firmeza. Estaria a tremer? Não. Isto é aquilo a que chamam estremecer, não tremer. Lábios roçavam-lhe a face. Clancy Mayfair, bisneta de Clay. Clay nasceu em Fish Street antes da Guerra Civil. A minha mãe é Trudy Mayfair. Venha, mãe. Deixem a mãe passar. Tão contente por a ver, querida. Já viu a Carlota? Miss Carlota não se estava a sentir nada bem, disse Mr. Lonigan. Irá ter connosco à igreja. 90 anos, sabe? Quer um copo d'água? Ela está branca como a cal. Pierce, vai buscar um copo d'água. Magdalene Mayfair, bisneta de Remy. Remy viveu em Fish Street durante muitos anos. Este é o meu filho, Garvey. E a minha filha, Lindsay. Dan, Dan, cumprimenta a doutora Mayfair. Dan é bisneto de Clay. A Ellie falou-lhe de Clay e de Vincent e... Não, nunca, sobre ninguém. Promete-me que nunca voltarás para lá, que nunca tentarás descobrir. Mas, em nome de Deus, porquê todas estas pessoas? Porquê o papel, o secretismo? O Gerald está com ela. Pierce foi lá, viu-a, está ótima, estará na igreja. Queres sentar-te, querida? Sentes-te bem? Lily, querida, Lily Mayfair. Nunca conseguirás fixar o nome de todas nós. Nem tentes. Robert, querido, falaremos depois. Aqui, se precisar de nós, Rowan. Sente-se bem? Estou ótima. Só que não consigo falar. Não me consigo mexer. Eu... Voltou a sentir os músculos da cara contraídos. Estava rígida. Todo o seu corpo estava rígido. Agarrou com mais força a mão de Mr. Lonigan. Ele disse-lhe qualquer coisa sobre ela ir agora fazer as suas despedidas. Estaria a dizer-lhes para se irem embora? Um homem tocou-lhe na mão esquerda. Sou o Guy Mayfair, filho de Andrea, e esta é a minha mulher, Stephanie, que é filha de Grady. Era prima direita de Ellie. Ela queria responder. Estaria a apertar-lhes suficientemente a mão? A sentir-lhes o suficiente? Estaria a retribuir o beijo de forma suficientemente convicta à mulher que a beijara? Um outro homem estava a falar com ela, mas a sua voz era demasiado baixa. Era velho e estava a dizer qualquer coisa sobre Sheffield. O caixão estava no máximo a 6 metros de distância. Não ousou olhar para cima, nem desviar o olhar deles, pois temia vê-lo sem querer. Mas foi para isto que vieste, tens de o fazer. E eles estão aqui e são centenas. Rowan, disse alguém à sua esquerda, este é Fielding Mayfair, filho de Clay. Era tão velho, que ela via-lhe os ossos do crânio através da pele pálida. Via os dentes superiores e inferiores e os ossos em torno dos seus olhos encovados. Estavam a ampará-lo. Não se aguentava de pé, sozinho, e todo aquele esforço apenas para que ele a pudesse ver. Rowan estendeu a mão. Ele quer beijar-te, querida. Ela roçou os lábios pela sua face. A sua fala era arrastada, os seus olhos amarelados quando olhou para ela. Ela tentou ouvir o que ele estava a dizer, qualquer coisa sobre Leston, Mayfair e Riverbend. Que seria Riverbend? Ela assentiu, ele era demasiado velho para ser maltratado. Ela tinha de dizer qualquer coisa. Ele era demasiado velho para estar a fazer aquele esforço apenas para lhe dar os sentimentos. Quando lhe apertou a mão, sentiu-a muito macia e sedosa e nudosa e forte. Acho que ela vai desmaiar, murmurou alguém. De certo que não estavam a falar dela. Quer que eu a leve junto do caixão? Era de novo o jovem bem parecido, com cara de rapaz de liceu e olhos brilhantes. Sou o Pierce, cumprimentei-a há instantes. Um breve sorriso revelou uns dentes perfeitos. Primo direito de Ellie. Sim, para junto do caixão. Era a altura disso, não era? Olhou na sua direção e pareceu-lhe que alguém tinha recuado para ela poder ver. E depois o seu olhar desviou-se momentaneamente para mais acima, para lá do rosto sobre a almofada. Viu as flores acumuladas em volta da tampa erguida, uma perfeita selva de flores brancas, e ao fundo, à direita, aos pés do caixão, um homem de cabelos brancos que ela conhecia. A mulher de cabelos escuros ao seu lado estava a chorar e a rezar o terço. E depois ambos olharam para ela. Mas como é que ela podia conhecer aquele homem? Ou qualquer outra pessoa que ali estivesse? Mas ela conhecia-o? Sabia que ele era inglês? Fosse ele quem fosse? Sabia exatamente qual era o som da sua voz quando ele falou com ela? Jerry Lonigan ajudou-a a avançar. O jovem bem parecido, Pierce, estava ao lado dela. Ela está mal disposta, Monty, disse a velha senhora bonita. Vai buscar um copo d'água. Querida, talvez seja melhor sentar-te. Ela abanou a cabeça, formando a palavra silenciosamente com os lábios. Voltou a olhar para o inglês, de cabelos brancos, o homem que estava com a mulher que rezava. Durante a sua última semana de vida, Ellie tinha querido o seu terço. Rowan tinha ido a uma loja em São Francisco comprar um. A mulher abanava a cabeça e chorava e limpava o nariz. E o homem de cabelos brancos estava a murmurar-lhe qualquer coisa, mas tinha os olhos fixos em Rowan. Conheço. Estava a olhar para ela como se ela tivesse falado com ele. E depois lembrou-se. Fora no cemitério em Sonoma County, onde Graham e Ellie estavam sepultados. Aquele era o homem que vira nesse dia junto à campa. Conheço a sua família em Nova Orleans. E de uma forma absolutamente inesperada, outra peça do mesmo puzzle encaixou-se. Aquele era o homem que vira à porta da casa de Michael há duas noites em Liberty Street. Querida, quer um copo de água? Perguntou Jerry Lonigan. Mas como é que isso podia ser? Como é que aquele homem podia ter estado lá e estar aqui? E que é que tudo isto tem a ver com o Michael que lhe descrevera a casa com as rosas do gradeamento de ferro forjado? Pierce disse que ia buscar uma cadeira. Deixem-na sentar-se aqui mesmo. Ela tentara mover-se. Eu não podia continuar ali a olhar fixamente para o inglês de cabelos brancos, a exigir que ele se explicasse o que estava a fazer em Liberty Street. E pelo canto do olho, uma coisa que ela não suportava ver. Algo no caixão, à espera. Toma, Rowan, está fresquinho. Um cheiro de vinho. Bebe, bebe, querida. Eu gostava de beber, francamente gostava. Mas não consigo mexer a boca. Abanou a cabeça e tentou sorrir. Creio que também não consigo mexer a mão. Vocês todos estão à espera que eu me mexa. E eu devia mesmo mexer-me. Costumava pensar que os médicos que desmaiavam nas autópsias eram idiotas. Como é que tal coisa podia afetar alguém de uma forma tão física? Se me batessem com um taco de beisebol, eu podia desmaiar. Meu Deus, o que uma pessoa não sabe sobre a vida está realmente apenas a começar a revelar-se aqui nesta sala. E a tua mãe está naquele caixão. O que é que pensavas? Que ela esperaria aqui, viva, até tu chegares? Até finalmente te aperceberes aqui nesta estranha terra? Ora, isto até parece um outro país. O inglês de cabelos brancos aproximou-se dela. Sim, quem és? Porquê que estás aqui? Porquê que pareces tão dramática e grotescamente deslocado? Mas pensando melhor não estava. Era exatamente como todos eles, os habitantes desta estranha terra, tão discreto e gentil e sem sombra de ironia ou embaraço ou falso sentimento no seu rosto bondoso. Ele aproximou-se dela, obrigando educadamente o jovem bem parecido a afastar-se. Lembra-te dos rostos torturados no funeral de Ellie, Não havia ninguém com menos de 60 anos e, no entanto, não se via um cabelo grisalho, um músculo flácido, nada como isto. Então, é isto que as pessoas se referem quando falam no povo. Baixou os olhos. Havia montes de flores de cada um dos lados do genuflectório. Ela avançou, cravando as unhas no braço de Mr. Lonigan, antes de se conseguir controlar. Esforçou-se por descontrair a mão. E, para seu absoluto espanto, sentiu-se a cair. O inglês tinha-a agarrado pelo braço esquerdo, enquanto Mr. Lonigan a segurava pelo direito. Rowan, ouça-me, disse-lhe baixinho ao ouvido o inglês, com aquele sotaque sincopado, mas melódico. O Michael estaria aqui se pudesse. Eu estou aqui por ele. O Michael virá logo à noite, assim que puder. Ela olhou para ele, chocada, quase estremecendo de alívio. Michael viria. Michael estava a algures ali perto. Mas como é que podia ser? Sim, está muito perto, mas foi inevitavelmente retido, disse ele, de uma forma tão sincera, como se tivesse inventado as palavras, e está verdadeiramente pesaroso por não poder cá estar. Ela voltou a ver a casa de First Street, escura e sombria e sem feições, a casa de que Michael falava constantemente. Quando ela o vira pela primeira vez na água, ele parecia um pontinho minúsculo de roupa a flutuar à superfície e pensara: aquilo não pode ser um homem afogado. Não, a esta distância, a milhas e milhas da costa. Em que é que eu posso ajudar agora? Perguntou o inglês, em voz baixa e secretiva e absolutamente solícito. Quer ir junto do caixão? Sim, por favor, leve-me até lá. Por favor, ajude-me. Faça com que as minhas pernas se movam. Mas as suas pernas estavam a mover-se. Ele tinha posto o braço à sua volta e estava a guiá-la tão facilmente, e graças a Deus os outros tinham retomado as suas conversas, embora num bruá decoroso e baixo, do qual ela conseguia extrair vários comentários. Ela não queria vir aqui, à sala funerária, a verdade é essa. Está furiosa por estarmos todos cá. Cala-te, ela tem 90 anos e estão menos de 0 graus lá fora. Eu sei, eu sei. Bom, depois toda a gente pode lá ir a casa, eu disse-te. Ela manteve os olhos baixos, nas alças de prata, nas flores, no genuflectório de veludo que estava agora mesmo à sua frente. Estava estonteada com o calor e com aquele ar imóvel e fresco, com o perfume das flores a pairar à volta dela como uma neblina invisível. Mas tens de fazer isto. Tens de o fazer, calma e discretamente. Não podes perdê-lo. Promete-me que nunca voltarás lá, que nunca tentarás descobrir. O inglês continuava a segurá-la. Michael virá. E a sua mão direita segurava-lhe confortavelmente o braço. A sua mão esquerda sustentava-lhe o pulso esquerdo, enquanto ela tocava na parte exterior do caixão coberto a veludo. Lentamente, Rowan forçou-se a erguer os olhos do chão, a erguer os olhos até ver o rosto da mulher morta, ali pousada sobre a almofada de cetim. E lentamente a sua boca começou a abrir-se, abrir-se violentamente, a rigidez transformando-se num espasmo. Lutou com todas as suas forças para não abrir a boca. Cerrou os dentes. E o estremecimento que lhe percorreu o corpo foi tão violento que o inglês a agarrou com mais força. Também ele estava a olhar para baixo. Ele conhecia-a. Olha para ela. Agora já nada mais interessa. Não é importante apressares-te ou pensares noutra coisa ou preocupares-te. Olha para ela. Olha para o seu rosto, com todos os seus segredos ali guardados para todos sempre. E o rosto de Stella era tão belo ali no caixão. E ela tinha um cabelo preto tão bonito. Ela vai desmaiar. Ajudem-na. Pierce, ajuda. Não, nós estamos a segurá-la. Ela está bem. disse Jerry Lonigan. Ela estava com um ar perfeita e medonhamente morto, e tão bela. Estava arranjada para a eternidade, com o batom cor-de-rosa a brilhar, na sua boca bem desenhada, e o rouge nas faces perfeitas de rapariga, e o cabelo negro escovado e a brilhar como cetim, solto e belo, e as contas do terço, sim, contas de terço, entrelaçadas nos seus dedos, que parecem de massa, ali colocados sobre o seu peito. Não parecem de todo mãos humanas, mas algo grosseiramente moldado por um escultor. Em todos aqueles anos, Rowan nunca vira uma coisa assim. Tinha-os visto afogados e apunhalados, e depois de morrerem nas enfermarias enquanto dormiam. Tinha-os visto sem cor e encharcados de produtos químicos, abertos semanas e meses e até anos mais tarde para uma lição de anatomia. Tinha-os visto nas autópsias, com os órgãos de um vermelho sangue a serem retirados pelas mãos enluvadas do médico. Mas nunca aquilo. Nunca. Aquela coisa morta e bela de seda azul e renda, a cheirar a pó de arroz, com as mãos entrelaçadas sobre as contas do terço. Parecia não ter idade, quase uma gigantesca rapariguinha, com o seu cabelo inocente, com o seu rosto sem rugas, até com batom brilhante da cor das pétalas de rosas. Ah, se fosse possível abrir-lhe os olhos, gostava de ver os olhos da minha mãe. E esta sala está cheia de gente muito velha, e ela é ainda tão nova. Rowan inclinou-se, retirou muito suavemente as mãos das do inglês, pousou-as sobre as suas mãos pálidas, as suas mãos macias, duras, tão duras como as contas do terço, frias e duras. Fechou os olhos e carregou com os dedos na carne branca e resistente, tão absolutamente morta, tão para além de qualquer sopro de vida, tão firmemente terminada. Se Michael ali estivesse, conseguiria saber pelas suas mãos se ela tinha morrido sem sofrimento ou medo? Conseguiria saber a razão de tanto secretismo? Conseguiria tocar naquela horrível carne sem vida e ouvir ainda a canção da vida vinda dela? Por favor, meu Deus, fosse ela quem fosse, e qualquer que tenha sido a razão por que ela me deu, espero que tenha morrido sem medo e sem sofrimento, em paz, com a doçura do seu rosto. Vejam os seus olhos fechados, a sua testa lisa. Lentamente, ergueu a cabeça e limpou as lágrimas das suas faces, e apercebeu-se de que a sua cara estava agora descontraída. Apercebeu-se de que, se quisesse, conseguia falar, e de que as outras pessoas à sua volta também estavam a chorar, e que a mulher com o cabelo cinzento aço estava a chorar, e que a pobre mulher de cabelo negro que não parara de chorar estava agora a soluçar em silêncio, encostada ao peito do homem ao seu lado, e que os rostos daqueles que não choravam, e olhou para todos os lados, iluminados pela luz em volta do caixão, se tinham tornado pensativos e silenciosos, muito como aqueles retratos dos grandes mestres florentinos, em que as almas passivas e ligeiramente tristes contemplavam o mundo além da moldura, como se num sonho, olhando languidamente pelo canto do olho. Recuou ligeiramente, mas continuava de olhos fixos na mulher, no caixão. Deixou que o inglês a voltasse a guiar dali para fora, para uma pequena sala à sua espera. Mr. Lonigan estava a dizer que eram horas de lá irem, um a um, que o padre já chegara e estava pronto. Estupefacta, Rowan viu um velho homem alto inclinar-se graciosamente e beijar a testa da mulher morta. Beatrice, a mulher bonita de cabelo cinzento, foi a seguir e murmurou qualquer coisa ao beijar a mulher morta da mesma maneira. Uma criança foi erguida para a beijar. Depois veio o velho careca, andando com dificuldade devido à grande barriga, mas inclinou-se para dar o beijo, murmurando numa voz rouca para todos ouvirem: Adeus, querida. Mr. Lonigan obrigou-a delicadamente a sentar-se. Quando ele se virou, a mulher de cabelo negro que estava a chorar aproximou-se dela e, olhando-a nos olhos, ela não queria dá-la, disse numa voz tão fraca e rápida que era como um pensamento. Rita May, exclamou Mr. Lonigan entre dentes, enquanto avançava, tendo-a agarrado por um braço e afastando-a. Isso é verdade? Murmurou Rowan, tentando agarrar a mão que se afastava. O rosto de Mr. Lonigan ficou corado e os seus maxilares tremeram ligeiramente. Empurrou a mulher de cabelo negro pela porta e por um pequeno corredor. O inglês olhou para ela, da porta que dava para a sala grande. Acenou-lhe ligeiramente com a cabeça, erguendo as sobrancelhas, como se aquilo o entristecesse profundamente e lhe desse que pensar. Lentamente, Rowan desviou o olhar. Olhou fixamente para o cortejo que continuava a avançar, pessoa a pessoa, cada uma inclinando-se como que para beber água fresca de uma pequena fonte de montanha. Adeus, Deirdre, querida. Será que todos eles sabiam? Será que todos eles se lembravam? Os mais novos? Aqueles que se tinham aproximado dela primeiro? Teriam todas as crianças ouvido, de uma forma ou de outra, a uma ou outra altura? O jovem bem parecido estava a observá-la à distância. Adeus, querida. As pessoas continuavam a chegar, aparentemente sem parar, e as salas, atrás deles, estavam escuras e repletas, enquanto a bicha se tornava mais compacta. Não queria dá-la. Qual seria a sensação de lhe beijar a pele fria e dura? E eles faziam-no, como se fosse a coisa mais natural deste mundo, a coisa mais simples deste mundo. O bebê era erguido, a mãe inclinava-se, o homem aproximava-se rapidamente, depois um outro, muito velho, com as mãos cheias de manchas e cabelo ralo. Ajuda-me a levantar, Cecil, com o pé no genuflectório de veludo. A rapariga de 12 anos, de fita no cabelo, estava em bicos de pés. Rowan, quer voltar a estar sozinha com ela? A voz de Lonigan. A sua altura é no fim. Depois de todos terem passado, o padre esperará, mas não precisa de o fazer. Ela olhou para os olhos cinzentos e bondosos do inglês, mas não tinha sido ele que falara, tinha sido Lonigan, com seu rosto vermelhusco e brilhante e olhos azuis como porcelana. Ao fundo do corredor, a sua mulher, Rita May, não ousando agora aproximar-se. Sim, sozinha uma última vez, murmurou Rowan. Os seus olhos procuraram os olhos de Rita May, na sombra, ao fundo do pequeno corredor. É verdade. Rita May formou as palavras silenciosamente com a boca, enquanto ela a sentia muito séria. Sim. Dizer-lhe adeus com um beijo, sim. Da forma como eles a estão a beijar.